Informação muito curiosa, porque eu normalmente não me lembrava dos meus sonhos, mas quando conseguia lembrar, normalmente eram sonhos eróticos. E eu até me questionava, mas eu, espírita, só tenho sonho erótico, né? E eu só tinha depressão pela manhã. Nunca tive depressão à tarde. E à noite sempre estava muitíssimo bem. Era somente pela manhã. Agravando o sentimento de culpa, porque eu achava que era muito preguiçoso. Ficava, meu Deus, será que não é preguiça? Por que é só de manhã que eu fico assim? E era um problema de vampirização durante a noite, que é mais comum do que a gente imagina. Por isso a importância da prece antes de dormir, de percebermos as nossas tendências, as nossas dificuldades e trabalhando-as com serenidade, com equilíbrio, e identificar onde podemos estar nos equivocando. Então, a partir dessa primeira sessão mediúnica de desobsessão, eu que somente dormia com os antidistônicos, experimentei-os todos, meus amigos. A partir do primeiro dia, eu passei a dormir como uma criança e até hoje durmo muitíssimo bem. Não tive mais pesadelos e melhorei muito da depressão. Mas não ficou somente no tratamento espiritual. Fomos buscar a psicoterapia que já fazíamos, o tratamento com os medicamentos, porque o nosso corpo é diferente. E uma obsessão muito demorada, muito persistente, pode provocar danos no nosso organismo, nos diz Allan Kardec. Daí a importância de utilizarmos, sim, da medicação prescrita pelo profissional. A psicoterapia vai ser uma grande ferramenta de autoconhecimento. Esses quatro livros do Espírito Emmanuel, editados pela Federação Espírita Brasileira, Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida e Fonte Viva, são verdadeiros tratados de autoconhecimento. O Espírito Emmanuel já revelou que não é dele a autoria, mas que ele foi buscar em esferas superiores esses conhecimentos, essas interpretações belíssimas acerca do Evangelho. A obra do Espírito Ramédio também, através de Francisco do Espírito Santo Neto, As Dores da Alma, renovando atitudes, os prazeres da alma, as potencialidades divinas que todos temos dentro de nós, as qualidades, porque nós só enxergamos os nossos defeitos, mas temos muitas virtudes em estágio latente para desenvolvermos também. Conviver e melhorar também desse mesmo médium. Nós temos a série psicológica do Espírito Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco. Nós temos a obra do Espírito Hermann Sidoufaux também, com um bom subsídio para nós nos autoconhecermos. Nós temos vários trabalhos, fora do Espiritismo, inclusive, muitas obras de autoconhecimento, que aqui vocês podem também recorrer. Estará na bibliografia que nós distribuiremos hoje com vocês. Vamos distribuir duas folhas com o texto, com os tópicos da palestra, com bibliografia e também uma prece, uma música com a qual nós gostaríamos de encerrar a nossa participação hoje. Então, meus amigos, a depressão pode ser causada, sim, pela influência espiritual. Mas lembrando, desde o início que dissemos, a depressão será uma maneira de nos fazer parar e dar um gigantesco salto evolutivo se nós descobrirmos o que ela está tentando nos ensinar. Porque a doença, muitas vezes, deseja nos ensinar algo sobre o nosso psiquismo que ainda não estamos enxergando. Então, através da terapia do amor, do Evangelho do Cristo, do alto perdão, do alto amor, do trabalho no bem, dos recursos que a Casa Espírita nos oferece, nós sairemos daqui muito melhor. Aliás, sairemos, não, permaneceremos, porque o melhor passe que existe, nos diz um benfeitor amigo, é o passe para o lado de cá. Vire trabalhador, seja um cooperador do Cristo, mesmo imperfeito, ele não espera cooperadores perfeitos. Foi buscar Pedro, um homem simples, vacilante na fé, que afundou caminhando sobre as águas em direção ao Cristo, negou Jesus três vezes diante do palácio de Caifás. Mas, convidado pelo Cristo para se tornar Cefas, pedra, a rocha onde Jesus edificaria sua igreja, fez uma grande transformação. Ele que ficou depressivo depois de negar o Cristo, e diferentemente de Judas, que suicidou-se, a depressão é a principal causa do suicídio.